Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse que vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui à minha direita eu tenho o Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe, e qual o seu destaque? Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada. E meu destaque vai para o São Paulo, que já está em Belo Horizonte para disputar as quartas de final da Copa Libertadores. Já na minha frente eu tenho o Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni, e qual o seu destaque? Boa noite, Luciano, boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para a equipe do Verdão. Gabriel lesionado mais uma vez, cerca de 4 meses fora. Já do lado esquerdo do Giovanni tem o Pedro Bassi. Boa noite, Pedro, e qual o seu destaque? Boa noite, querido ouvinte, boa noite, bancada. Meu destaque vai para... destaque negativo, que vai para as negociações com o zagueiro Felipe do Corinthians, que já estão encaminhadas para o Porto. Por que negativo? Para o torcedor corintiano. Ah, tá. O Felipe é um grande zagueiro. Achei que você era corintiano. É, achei que você era também. Já o último integrante da bancada, eu tenho o Fred Nunes. Boa noite, Fred, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano, boa noite, bancada. Meu destaque vai para a NBA. Ontem tivemos o primeiro jogo da Conferência Oeste, a final da Conferência Oeste, vitória do OKC, e hoje é o primeiro jogo da Conferência Leste. E para começar o debate, vamos falar um pouco sobre o tricolor paulista. Então pode tocar o hino do São Paulo, por favor. Vai lá, para de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Salve o tricolor paulista! É, o São Paulo que amanhã joga contra o Galo, lá em Belo Horizonte. O primeiro jogo aqui no Morumbi foi 1-0 pro São Paulo. Pra vocês, como que vai ser esse jogo? Qual que são as expectativas? É, eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil, vai ser mais pegado do que o primeiro jogo, né? E o São Paulo vai tentar se segurar lá atrás e o resultado, o empate vai ser muito bom pra ele, né? É, o que eu falei aqui nos bastidores, eu tenho certeza que o São Paulo vai fazer um gol. E se o Atlético quiser essa classificação, vai ter que buscar aí pelo menos 3 gols, né? Pra conseguir essa vaga. E acho que vai ser um jogo difícil, duro também. Não sei se o Robinho é dúvida ainda, se eu não me engano. É. Eu acho que ele vai jogar. Se ele jogar, vai ser naquele, não vai ser 100%, que eu vi no programa hoje da ESPN. E acho que vai ser um jogo duro, mas eu não tenho um palpite certeiro, assim, pra esse jogo. É, na minha opinião, o São Paulo só tem chances de passar do Atlético Mineiro se for pra cima, porque se jogar atrás esperando o Atlético Mineiro atacar, e vai atacar estando jogando em casa, eu acho que a única chance da equipe de São Paulo passar de fase, eu acho que é ir pra cima do Atlético Mineiro e mostrar pra que a viagem e objetivar aí as semifinais da Libertadores. É, e lembrando que a provável escalação vai ser Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio, Mena, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Ganso, Michel Bastos e Caleri. É o time que a gente já esperava até. O Caleri que também tem feito bastante diferença, né, pro time do São Paulo. Mas só para lembrar, o Bowser ele não tem um bom retrospecto como visitante na Libertadores. Mas mesmo assim, eu acho que se o São Paulo conseguir segurar os primeiros 15 minutos do Galo, que é o grande forte do time mineiro, eu acho que o São Paulo até que tem boas possibilidades de passar. É, e pela escalação aí que é provável pro time do São Paulo, a gente vê que o Bauza fez a opção diferente do que ele vinha fazendo nas últimas rodadas da Libertadores quando jogava fora de casa. Que ele tava preferindo jogar sem o Ganso e colocar um volante a mais ali para dar mais poder de marcação pro time. Seria o Wesley, né? Então, e eu acho que ele entrando com essa formação aí que é provável, eu acho que é melhor também, porque eu concordo com o Bassi em relação a jogar de igual para igual com o Galo, porque eu acho que só se defendendo o São Paulo vai sofrer muita pressão e eu acho que a defesa não consegue aguentar. Então, eu acho que São Paulo tem que tentar atacar o Galo também para equilibrar a partida. Acho que se ele entrasse com o Wesley seria um erro, né? Porque ele ia se acuar, o time já ia entrar para trás. É, ia levar tudo para trás ali. Não... Até porque o Wesley é uma incógnita, né? Ele jogou alguns jogos, mas mesmo assim não é aquele cara que a gente fala, nossa, ele vai jogar, eu tenho certeza que vai jogar bem como o Ganso, por exemplo. É, totalmente unanimidade isso, né? É. Então o Wesley para mim é um erro. E acho que o Balsa acertou na escalação e o São Paulo vai ter que jogar bola, assim como o Atlético vai jogar, e vai ser decidido no futebol. Ah, mas o Galo vai... O Galo, com certeza, o Aguirre tá pesando, né, dos jogadores, quer, com certeza, chegar na semifinal, vai ter o apoio da sua torcida no... Vai ser o jogo, vai ser na Independência. O estádio do América Mineiro. Então, o estádio vai estar lotado. Eu acho que o Galo passa com vitória pra cima do São Paulo. Ah, eu acho muito difícil falar o que vai acontecer nesse jogo. Vai ser um bom jogo, sem dúvidas. É que vai ser um jogo muito pegado. Eu acho que vai ser até pior do que foi no Morumbi. Eu acho que vai ter até mais falta. É, esse é o que eu gostaria que não acontecesse. Porque semana passada foi um jogo muito truncado, um jogo chato. Em segundos já teve falta, briga. É, já teve cartão amarelo no primeiro lance da partida. Então eu espero que quarta-feira o jogo seja um pouco mais aberto, com mais chances de gol, que eu acho que é mais interessante pro público. É, mas mesmo assim, eu acho que as duas propostas de ambos os técnicos, tanto o Bauza quanto o Diego Aguirre, os dois pregam futebol muito pegado, pra cima, com raça. Então, eu acho que pelo fato de ser vida ou morte pros dois clubes, eu acho que vai ser até mais truncado do que aconteceu no Morumbi. É, vai ser surpresa se a gente ver um jogo de futebol bonito, tratando-se de Libertadores. É, o jogo tem de ser mais pegado, como foi o último... Último na partida do Morumbi. E aí? Eu concordo que o jogo vai ser bem pegado mesmo. Mas eu acho que o time que souber jogar mais bola, botar a bola no chão, trabalhar o jogo, eu acho que vai conseguir envolver a equipe adversária e sair com a vitória. É, e estamos tratando de dois técnicos estrangeiros também, né? O argentino, o uruguai, a gente sabe como eles costumam jogar Libertadores. Então futebol tem forte ali, né? É, mais pegado. Então tem todos esses fatores aí envolvendo o Atlético e São Paulo. E só para efeito de curiosidade, o Morumbi ele foi liberado para o jogo no domingo contra o Internacional, mas mesmo assim o anel inferior é uma dúvida, porque ocorreu, né, aquela... Não tragédia, mas quase que foi uma tragédia, graças a Deus ninguém se machucou de verdade. Mas ainda é uma dúvida, precisa sair outro laudo dos bombeiros, ainda vai demorar um pouco. Mas provavelmente o São Paulo, caso passe para as semifinais da Libertadores, provavelmente ele vai jogar no Morumbi, né? Tá com o anel inferior, né? Não, o anel inferior acho que não é um problema pro São Paulo. No Morumbi. Então, eu acho que tem que ver quantas pessoas cabem ali no... Nessa parte do estádio. Ah, deve ser quase metade. Não, acho que não. Sim, o anel inferior pega o estádio inteiro. Tá, mas imagino que seja uns 30 mil, né? 20 e poucos acho mil. Por aí. Porque a capacidade máxima do Morumbi é 60. Mas vamos bloquear inteiro, 360 graus. Não é só a parte que caiu, que aconteceu... É, eu acho que é só a parte que caiu. Só. Então, mas pelas informações da produção, o anel inferior... No geral, não, mas eu acho que é só aqueles plásticos. Mas sabe por que eu acho que seja uma dúvida o anel inferior inteiro? Porque o que aconteceu foi que caiu uma grade, certo? E o laudo que tem do Morumbi já faz um tempo que eles fizeram. Garante que ele não vai cair do outro lado também. Talvez. Não, não, brincadeiras à parte, até. Não. Eu acredito que, por precaução, a polícia e os bombeiros acabem. É, fazendo uma investigação, uma fiscalização do anel inferior inteiro, né? Entendi. E se o São Paulo não puder jogar com todo o anel inferior liberado, eu acho que o Pacaembu ia ser uma alternativa pro segmento. Mas vale lembrar que o São Paulo no Pacaembu ultimamente tem sido bem... O último jogo foi contra o César Valerro na Libertadores, né? Acho que foi. E mesmo assim... César Valerro. The Strongest, velho. Não, César Valerro, acho que nem tava no grupo de São Paulo, era Trujillanos. Não, não, o último jogo no Pacaembu, que foi de São Paulo, foi contra o César. Foi César Valerro e Strongest. The Strongest. Foi Strongest. Ah, é verdade, o César Valerro foi pré-Libertadores. É, isso. É, foi empate isso. Também. Foi empate, São Paulo não conseguiu ganhar. Sim. E daí, contra o The Strongest, perdeu de 1-0, né? Foi um jogo, uma partida vexatória de São Paulo. Mas o São Paulo, ele tem surpreendido nessa Libertadores, porque todo mundo achava que o São Paulo ia cair. Eles colocavam até o Palmeiras e o Corinthians favoritos. Como mais favoritos do Grêmio. Que o São Paulo. E o São Paulo Grêmio. Vem surpreendendo, né? Realmente. É verdade. Mas assim, o São Paulo ele tem jogado, assim, é a minha opinião pessoal. Eu acho que o São Paulo tem jogado muito com o peso da camisa que representa o time São Paulo Futebol Clube. Até porque eu acho que o elenco do São Paulo não é tão bom assim. E isso mostra que a Libertadores também, ela não precisa de um elenco tão... com estrelas assim pra ganhar. Eu acho que é mais vontade mesmo, raça e oportunidade. Eles também disso é o Nacional, né? O Nacional, mas... Tá jogando com a camisa. O Rosário não tem camisa nenhuma. Não, mas acho que... Mas tem um time muito bom e uma torcida que tá enchendo o estádio, tá fazendo maior pressão e quando o Rosário joga em casa. E vale lembrar também em relação ao São Paulo, que caso o São Paulo passe do Galo, o São Paulo tem, na minha opinião, pelo menos boas chances de chegar na final. Também acho. Porque se a gente pegar a chave, o Rosário provavelmente, eu acho pelo menos que vai passar. Eu acho que o Nacional Atlético vai Nacional, e o Boca eu acho que passa também. E daí, como não pode ter a final do mesmo time do país, vai se enfrentar o Boca e o Rosário, e daí o São Paulo vai sobrar o Pumas, ou quem que o Pumas tá enfrentando agora, né? O jogo é hoje, Independiente del Valle. É, vai sobrar pro São Paulo ou o Independiente ou o Pumas. É, mas o então eu acho que seria Valle a chave mais o River, só né? Que o time do River não é muito bom também, o São Paulo não perdeu nenhum jogo River. Lá no Uruguai também, 45 bolas na trave, não sei o quê. E o Pumas é um time que é o menos badalado, assim, se a gente parar a pensar desses grandes que estão participando. E o Pumas tem feito um futebol muito bom na Libertadores até. É, foi uma das... Acho que, se não me engano, foi a terceira melhor campanha, não sei. Mas foi uma das melhores também. Eu acho que foi a segunda. Terceira foi do Corinthians. Foi do Corinthians a terceira. A segunda foi do Pumas. É. E o Toluca foi pior do que o Corinthians também? Eu achei que o Toluca foi. Era. O Corinthians foi, é porque foi a terceira campanha, acho. Pela nossa produção, a produção tá falando aqui. O Flávio. Foi a terceira foi do Corinthians mesmo. Mas vocês têm mais alguma colocação sobre o jogo de São Paulo? Ou a gente pode mudar de assunto? Palpite, será? Não, mas o palpite eu acho melhor a gente fazer amanhã, que o jogo vai acontecer amanhã, né? Real. Será que vós estaremos? Não sei. Vamos dar o nosso palpite aqui. Eu acho que vai pros pênaltis, vai ser 1-0 o Galo. Vai pros pênaltis, essa brincadeira aí. E o Vitor vai salvar de novo. Eu acho que vai ser 3-1 pro Atlético. Eu acho que vai ser 1-1. Eu vou seguir o Fred aqui, 3-1 pro Atlético. Eu acho que 3-2 Atlético, São Paulo vai passar no último minuto de jogo, eu acho que pode dar São Paulo, sim. Vai passar na bita. A nova Midnight. Vai passar na bita. De repente. Mas agora a gente já falou muito sobre São Paulo, amanhã a gente vai dar o prospecto melhor do jogo. Então vamos pular o muro, vamos falar sobre o Verdão. Pode tocar o hino do Palmeiras, por favor. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. O Palmeiras que tá agora esperando pra jogar contra a Ponte Preta no sábado, lá no Moisés Lucarelli. O Palmeiras teve uma baixa hoje, a Bruxa está solta novamente pelo CT do Palmeiras, o Gabriel Volante está fora porque sentiu a coxa e provavelmente vai ficar de 3 a 4 meses fora. É uma perda até que problemática para o Palmeiras, por mais que o Palmeiras tenha opções de elenco, o Gabriel é o melhor volante dentre essas opções, né? Eu fico triste pelo Gabriel, mais uma lesão aí, já tava quase, ficou mais de 6 meses fora, vai completar aí com essa lesão quase um ano fora do Palmeiras. Ele não tem isso de contrato, não tem isso de jogando, sabe? Então, eu acho que o Gabriel, se ele mantivesse aquela sequência lá, se as lesões não atrapalhassem, ele é aquele tipo de jogador que a lesão vai atrapalhar a carreira dele inteira. É. Porque se ele fizesse uma sequência melhor, podia até ser convocado. Eu acho que o futebol dele, ele tá em escalão, assim, brasileiro. Melhor do Brasil, quando ele tá jogando. E é uma perda gigante aí. Eu acho que se ele voltar a jogar de novo, ele provavelmente vai ter problemas ainda na coxa, assim como o Valdívia teve no Palmeiras mesmo. E como você bem colocou, o Gabriel é com certeza a melhor escolha ali no meio de campo. Bem que o Palmeiras contratou o Tietê, que pode suprir essa falta aí, ele faz tanto papel de volante como lateral. Sabe o que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que ele vai colocar o Jean como volante e o Tietê fazendo essa movimentação entre lateral e meio campo. Ele fez isso no jogo contra o Atlético, que o Tietê tava se movimentando muito no jogo. Aí, e o Jean, ele acertou alguns cruzamentos, mas o Jean ainda não desempenhou bem a função de lateral. Eu acho que ele se daria melhor como volante. E tem o Arouca como opção também. E o Tietê jogando no Audax, ele jogava ali meio como um ala direito ali, meio aberto, mas só que correndo mais do meio pra frente. Eu acho que o Cuca pode usar o Tietchan nessa mesma função ali, porque ele fazia muito bem no Audax. Ele, inclusive, foi um dos destaques, um dos que eu, pelo menos, mais gostava do time do Audax. E além disso, o Fernando Praz não treinou hoje na academia de futebol, mas provavelmente ele vai jogar contra a Ponte Preta. Ele sentiu algumas dores nas costas, mas pelas informações que eu vi nos sites, não foi nada demais. Além disso, o Palmeiras, ele tá mostrando que o Cuca conseguiu até dar uma cara nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. É lógico que é muito cedo pra falar, mas eu acho que o Palmeiras tem boas expectativas, né, pra esse campeonato. É, expectativas tem, por causa da goleada, né? Mas agora tem que mostrar de novo contra a Ponte Preta fora de casa. Por ser um jogo em São Paulo, o Palmeiras vai ter grande número da torcida lá no Moisés. Provavelmente o Palmeiras consiga sair com uma vitória. Mas se não manter, vamos ver se vai manter o padrão, porque na gestão Marcelo Oliveira o Palmeiras não tinha padrão nenhum de jogo. Aí não adianta nada você ganhar de 4-0 e chegar lá dando chutão, errando passe. Não tinha padrão tático, né? É. Agora a gente só tem, como eu disse no programa anterior, a gente precisa de uma continuidade de jogos pra ver gente? Esse padrão. De jogos. Você falou a gente precisa de padrão de jogos? A gente precisa de uma continuidade pra analisar. Ah, tá. Eu achei que você já tava se colocando na torcida do Palmeiras já. No time? Não, senão assim o campeonato acaba agora. Santa Cruz na liberta. Ah, e além disso, tem um retorno muito importante pro elenco do Palmeiras, né? Que o Dudu provavelmente vai jogar contra a Ponte Preta. Dudu e talvez o Cleiton Xavier também, que tá... Ah, o Cleiton Xavier, não, né? Não, o Cleiton Xavier, jogou, na verdade, ele tá... O que ele tá pedindo é sequência de jogos pra Sim. ele... Mostrar, provar finalmente o Cleiton, o valor eu acho dele. Que vai jogar, com certeza. É um jogador de qualidade, né? Tem tudo pra... É, ele só tem que provar isso, lesões, né? Só tem que parar de se machucar, né? É, ele participou de 3 dos 4 gols no último sábado também, então... Mas o Dudu... Pra gente ver o tamanho do elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu principalmente fazer... Principalmente no meio campo, né? Exatamente. E... Volante, né? Que tem bastante. Sim. Mas, além disso, o Palmeiras, ele tá mostrando que ele tem um elenco... Muito, assim, no papel, muito qualificado, né? O Arouca não jogou, o Dudu não jogou. E mesmo assim, o Palmeiras conseguiu fazer uma atuação muito boa contra o Atlético Paranaense. E o Atlético, que era um time que muitos falavam como... Campeão do Paraná. Foi campeão do Paraná. E muitas pessoas falavam que era uma promessa pro brasileiro. Tinha bastante expectativa, né? Mas é lógico, a primeira rodada também é muito difícil ficar falando... Às vezes pode acontecer de Palmeiras ter feito uma vitória maravilhosa contra o Atlético Paranaense e chegar contra a Ponte Preta e perder. Até porque a Ponte Preta é o time que mais tem incomodado. Nos últimos, mais incomodado os grandes, né? De São Paulo, dos times do interior. Tanto no Campeonato aí, fala, Paulista e tanto no agora campeonato no Brasileiro. Paulista, que... A Ponte Preta sempre é a que mais dá trabalho para os grandes. E o Palmeiras me surpreendeu nessa estreia aí. Eu esperava a vitória do Palmeiras, mas eu não achei que seria com tamanha... facilidade, 4-0, o Cuca já mostrou que conseguiu dar um pouco da cara dele pro Palmeiras e o Palmeiras já embalou uma sequência aí de vários jogos sem perder. É isso que o Palmeiras realmente precisa, eu acho que precisa entrosar o time, entrosar o elenco, o trabalho do Cuca é fundamental, eu acho que pro futebol bem jogado, pro futebol pra almejar os 3 pontos em toda a partida do Brasileirão, eu acho que precisa desse entrosamento, é fundamental. Pra seguir o campeonato e almejar o título e talvez a... Quer dizer, talvez a o G4 e o título, consequentemente. E eu acho que também não é nem só a questão de o Palmeiras ter goleado, né? Porque goleado sempre é bom no futebol, mas foi a forma como o Palmeiras goleou. O Palmeiras teve quase 92% de aproveitamento de passes. Isso, se for comparar com o ano passado... O Palmeiras não conseguia acertar 2 passes em seguida, que já ou perdia a bola ou isolava a bola. Então eu acho que isso o Cuca tem mostrado que... Ele foi extremamente dominante, né? Esse ano o Palmeiras não, é, não teve nem 50% de aproveitamento em passe. E é visível o quanto o Cleiton Xavier melhorou esse meio de campo, né? Eu acho que muito desse aproveitamento está em virtude da qualidade do Cleiton Xavier. Os 3 dos 4 gols que o Palmeiras fez foi a atuação do Cleiton Xavier... É, com assistência. Um foi um cruzamento de escanteio. Fazia tempo que eu não via jogo de escanteio. Desculpa interromper. Tirando esse jogo aí, o Cleiton Xavier vinha fazendo diferença? Mas é porque ele também não tava jogando muito. Esse mas é eu vou problema. Dar um exemplo que pra mim foi visível, que foi a semifinal contra o Santos lá na Vila. O Palmeiras tava perdendo de 2-0. E só foi o Cleiton Xavier entrar que o Palmeiras conseguiu empatar 2-2. O Cleiton Xavier, ele tem qualidade de passe muito boa. Eu acho que o jogo do Cleiton Xavier... Mas será que o Cleiton Xavier, ele participou inteiramente dos lances do Palmeiras? Não, não tô falando que ele deu assistência. Tudo bem, mas... Quem fez realmente a diferença foi o Rafael Marques, né? Sim, ele foi que finalizou, mas quem montou a jogada, se você pegar, foi o Cleiton Xavier. E uma importância do Cleiton Xavier nesse novo sistema tático do Palmeiras é quando ele saiu, quando entrou o Moisés, o Palmeiras ficou, não vou dizer perdido, mas não sabia meio o que fazer ali no meio de campo. Ele organiza muito bem ali no meio campo. E o Moisés, ele veio pra frente, ele tava do lado do Alexandre, ele tava se posicionando como centroavante. Então, se o Cuca partir de um jogo pelo meio de campo, ele não pode mudar. É, o Moisés não pode jogar como centroavante. Eu acho que o Palmeiras sentiu a saída do Cleiton Xavier. Tudo bem que estava 3-0 já. Mas se tivesse um jogo 0-0, final de campeonato, eu acho que poderia ser pior. É, e o Palmeiras... A diferença é que o Palmeiras não tinha esse cara que tem as características do Cleiton Xavier. Ele é aquele... meio campo que quando a bola chega nele, ele é aquele cara que ergue a cabeça, que acalma a jogada, que toca a bola de lado, dá uma enfiada pro atacante. E o Palmeiras não tinha esse homem, porque o Robinho não tinha as mesmas características. Ele tentava fazer, só que ele não conseguia fazer com a mesma qualidade que o Cleiton Xavier consegue. Então, eu também concordo que o Cleiton Xavier melhora muito a equipe do Palmeiras e dá uma maior organização no meio campo. Não, e além disso, o Cleiton Xavier, eu acho que ele tem um futebol muito parecido com o Ganso. Lógico que, guardado as devidas proporções, eu acho que a função que ele desempenha no time do Palmeiras é muito semelhante com que o Ganso faz no São Paulo. Eu não sei o que vocês pensam, eu acho que... O Cleiton foi o que o Fred falou. Ele cadencia o jogo, ele consegue dar uma acalmada. Se ele continuar e tivesse a continuidade, oportunidade de jogo, eu acho que o Cleiton Xavier tem um dos grandes nomes do Brasileirão. É, e além disso, participou da maioria dos gols do Palmeiras no final de semana, ou seja, ele merece essa sequência aí, vamos ver se ele continua produzindo bem, igual ele fez nessa última partida, nas próximas rodadas. Ele não pode machucar, se ele machucar também, daí... É, só uma sequência pode dizer o que vai acontecer com o Cleiton. É assim como o Ganso, o Paulo Henrique teve, que ele teve uma sequência, depois que ele começou a jogar, ele engrenou, que a gente começou a falar bem dele, não adianta nada o cara jogar um jogo e a gente ficar querendo dar bola de ouro pra ele também. Agora, mudando, a gente já não tem mais muito o que falar do Palmeiras. O Palmeiras ainda vai trazer novas notícias a respeito de como será o time contra a Ponte Preta. Então, vamos passar de assunto. Então, vamos falar do Corinthians. Pode tocar o hino do Timão, por favor. É, o Corinthians que está quase, não sei se está quase fechado, né, mas estão falando que o Maicon vai vir pro Corinthians na troca ao invés do Felipe, que está indo pro Porto. É, eu acho que vai ser uma perda... Maicon de São Paulo. Maicon de São Paulo. Eu vou explicar aqui pro ouvinte. O Maicon é do Porto. E aí está emprestado para o São Paulo. É. Só que teve o interesse do Porto com o Felipe, zagueiro do Corinthians. De total direito dele, de 100%, né? Exatamente. E o que tá acontecendo é que, pelos bastidores, tá quase fechado esse negócio. O Maicon parece que vai pro Corinthians. E o Maicon que falou várias vezes que não queria sair de São Paulo, não queria, né, jogar em adversário aqui. Mas o que você acha dessa troca aí? Ah, com certeza o Corinthians vai se dar bem, né? Porque, né, o São Paulo vai ficar sem o melhor zagueiro que tem. E ainda vai ter que correr atrás. Essa zaga que já não é muito boa, que mas sem o Maicon... Será que o Maicon seria um bom substituto na equipe do Corinthians no lugar do Felipe? Ah, eu acho que sim. Ele tem provado mostrando ser um bom valor, zagueiro que veio até aí. Até porque o elenco do Corinthians, né? Então. Principalmente na zaga agora. Se for comparar com o ano passado, esse time aí... É, o Iago que agora... O Iago da equipe do Corinthians tá afastado, né? Pelo assunto do doping. E o Balbuena tem... Quando entra, vem mostrando um bom serviço. Ali na zaga, vem acertando ali com o Felipe. Vamos ver, vamos esperar que final que dá essa novela aí, Felipe. E como contraproposta, o São Paulo, ele ofereceu, parece que, dois jogadores da base, se não me engano. Pro Porto. Pro Porto. É, tinha aquela especulação que ia ser o Lucão. O Lucão mais um jogador da base, uhum. Não é isso? É, alguma coisa... Em troca, fica o Kelvin e o Maicon ficariam como permanentes do São Paulo. Mas a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Eu acho muito provável que aconteça essa troca entre Porto e Corinthians. É, bem mais fácil. E o São Paulo vai se dar mal nisso aí. Mas além disso, outra coisa pra falar em se dar mal, o Pato ainda é uma incógnita, né? Mas ele quer continuar na Inglaterra e os dirigentes do Corinthians já estão falando que é quase que um prejuízo consumado. Iminente. O Pato foi uma grande... se a gente for para pensar, eu não vou falar a palavra, mas o Corinthians pisou no tomate. O Pato foi uma falácia. Foi uma falácia. O Corinthians vai demorar muito ainda para cobrir esse prejuízo. Mas... Não foi um pequeno prejuízo, né? Foi um tiro no pé, né? Foi um tiro no pé absurdo. E não rendeu o que o torcedor esperava. E além disso, só pra contextualizar aqui, o Matheus Vidotto, né, que é um jogador promissor do Corinthians, ele vai ficar fora por 40 dias. Ou seja, o... Goleiro, né? É. As Olimpíadas de 2016, pra ele, parece que... Está em risco. Está em risco. Eu acho que... Eu não lembro de ter visto ele. Se ele jogou, sei lá, um jogo, Corinthians. Eu também não me lembro de ter visto ele atuando. Acho que foi, se jogou, foi uns dois jogos no máximo. E além disso, o Léo Príncipe, ele voltou pra jogar e ocupar a vaga do Edilson, que foi pro Grêmio. Eu acho que... Vaga do Edilson, que é de reserva. Exatamente. Do Fagner. Exatamente. A torcida não via a hora de se livrar do Edilson. Eu acho que ele nunca foi uma unanimidade no Corinthians, então... Não vai fazer muita diferença essa chegada aí pro lugar do Edilson. Vamos ver se corresponde, porque precisa corresponder, né? Um lateral... mas o Fagner lateral titular absoluto também. Então. Mas pode acontecer. Lesões, o Fagner, ele é o melhor lateral do Brasil, né? Sem dúvidas. Né? Direito, ele, sim. Ele tá jogando muito. E além disso, o Camacho, ele foi aprovado nos exames médicos do Corinthians. Está pronto para assinar. E Bruno Paulo ainda não realizou os exames. Vamos ver o que vai acontecer. Seria pronto para assinar? Pronto para assinar, ele tá com a caneta na mão, mas ainda não assinou. Mas ainda não deram o papel para ele. Eu tava sentindo. Estão lá na fila da gráfica aqui no Mackenzie. Nossa, hoje a gente ficou uns 40 minutos lá para imprimir um papel. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Mas o Corinthians agora precisa mostrar muito mais do seu trabalho. Vamos ver se o Tite, ele tá é mesmo... Tá em débito, né, com a... Tá em débito. Vamos ver se o Tite, ele é mesmo esse técnico que todo mundo fala, se ele vai conseguir tirar leite de pedra desse time aí, porque... De novo, né? Eu acho bem complicado, até porque esse elenco do Corinthians, vou falar pra você, não me convence em nada. Já mostrou isso contra o Grêmio. Eu vi muitos comentaristas falando, o Corinthians teve as melhores chances. Eu não acho, eu acho que o Grêmio, pelo fato de jogar na arena do Corinthians, ele jogou super bem, conseguiu arrancar o empate. Quem foi mérito do Grêmio? No começo do ano aqui, do semestre, a gente estava exaltando, todo o programa a gente exaltava o trabalho do Tite, que ele tirava leite de pedra, mas agora, até eu já tô meio assim com o que ele tem feito no Corinthians nesses últimos jogos. O Corinthians, a torcida já tá um tanto quanto irritado, teve vaias no último jogo contra o Grêmio. Vaias para o André e o... Vaias para o time, em geral, que o Tite, inclusive... Em entrevista deu uma bronca na torcida, falando que eles não deveriam fazer isso. Mas esse jogo contra o Grêmio era um bom jogo pro Corinthians provar que a gente tá enganado, que o time pode dar trabalho no brasileiro, e não conseguiu em casa somar os 3 pontos. Mas também o torcedor do Corinthians tem que entender que eles não vão ganhar Libertadores e Mundial todo ano, né? E brasileiro. Lógico. Que se o Tite fizer uma campanha regular com esse time, já tá de bom tamanho. Pelo menos na minha opinião. Se conseguir G4, eu acho que já é um... Com o elenco que tem, pra mim, se fizer uma campanha média de tabela ali, sexto, sétimo, brigando pelo G4, já tá ótimo. Porque o time do Corinthians, como a gente disse, não é bom, mas tem o fator do treinador, que o Tite, a gente não precisa falar muita coisa, a gente já falou em vários programas aqui. Pra mim, até a Libertadores de 2012, o Corinthians não tinha elenco pra ganhar. E conseguiu, e depois o Mundial, e depois os brasileiros também. O brasileiro. Mas a gente não pode tirar o Corinthians ainda. Por mais que o time não seja bom, tem o técnico. A minha opinião sobre o elenco do Corinthians... O Corinthians tem um elenco razoável. Eu acho que o problema está na distribuição deles. Por exemplo... No último jogo agora contra o Grêmio, o meio-campo Marlone ficou de fora. Ele tirou o Giovanni Augusto, que vinha fazendo uma boa partida. Tirou o Romero também. Continuou com o André em campo. Botou o Guilherme, que já não vinha fazendo um bom trabalho. Nossa, esses nomes que você tá falando, hein, tá me dando dor de barriga até. Então eu acho que o Tite precisa de um tempo para encaixar essa equipe direitinho, achar os melhores jogadores e para montar então a equipe titular da equipe do Corinthians. Alguém tem mais alguma ressalva sobre o Timão ou a gente pode passar de assunto? Podemos. Então vamos descer a serra, vamos pegar imigrantes lá para Santos. Pode tocar o hino do Peixe, por favor. É, agora Eita. Temos hinos novos. Você aqui vê? Rock and roll do Santos. Rock and roll. Temos um repórter especial aqui sobre o Santos. Fred Nunes, o que você tem a dizer sobre o Peixe? Ah, o Santos vai tentar na próxima final de semana. Eliminou o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Galvez. Fez 3-0 fora de casa. Então... Nunca tinha ouvido falar desse time. Galvez. É, eu também não. Do Acre, né? Parece nome de doença. Você tá com Galvez. Então vai ter essa semana aí cheia, semana livre pra trabalhar o time, treinar, melhorar pra próxima rodada. Tentar recuperar o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima pro jogo de domingo. Provavelmente eles vão jogar. E o Santos treinou hoje com o Maxi Rolón no time titular. Eu já venho pedindo ele alguns programas pro Dorival dar uma oportunidade maior pra ele. Mais ele te ouviu então, pelo mais visto. Mais tempo de jogo, então... Ele me ouviu no treino hoje, porque eu acho que, na verdade, ele só foi titular porque o Vitor Bueno ele tomou um pisão no jogo contra o Atlético e daí ele não teve condições de treinar hoje. Mas pro jogo de domingo, o Vitor Bueno provavelmente vai estar em campo, então eu acho que o Maxi Rolón vai continuar no banco de reserva como opção pro segundo tempo. É, o Santos que não tem interesse em vender o Gabigol nessa janela aí, pra mim seria um erro, porque agora que ele tá na seleção, né, que eu acho que a proposta da CBF é essa, convoca o jogador pra ele ser vendido. Mas se o Santos segurar o Gabriel, vai ser uma boa, porque vai ter problema se não tiver o Gabriel, né? Não, e vale lembrar que o Santos vai ficar 18 rodadas sem o Gabigol, né? Então, isso que eu ia falar, se o Santos vendesse, ia dar na mesma, né? Porque o calendário brasileiro é uma vergonha e o Santos pode ficar sem o jogador por 18 rodadas. Fred está um tanto quanto nervoso. Não, é como se o jogador ficasse fora do Campeonato Brasileiro um turno inteiro. Eu acho que o Santos não faz sentido isso. Entrar na justiça pra CBF pagar o salário dele. O Santos, vai fazer isso, inclusive, já não sei se já entrou, mas vai entrar para pagar pelo menos o salário do Lucas Lima, do Ricardo Oliveira e do Gabigol no mês da... Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol. Tirou o time inteiro do Santos, é isso. É, basicamente. Eles vão ficar um mês inteiro com a seleção para jogar a Copa América, então o Santos achou justo pedir para a CBF pagar o salário deles, já que eles nem vão estar no clube. A saída do Ricardo Oliveira e do Lucas Lima, eles vão ficar fora por quantos jogos? Acho que é 8 jogos, mais o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Mas o Lucas Lima tem chance de ser convocado para as Olimpíadas também. Entre os três maiores de 23 anos. E o Gabigol, o Thiago Maia, o Zeca e o Gustavo Henrique, daí eles vão para a seleção olímpica. Então o Gabigol vai ficar 18 jogos fora, que é um absurdo. Vai jogar com absurdo, que é um absurdo. O Lucas e não Lima é só e Ricardo ele, Oliveira, né, da seleção olímpica. É, então. Daí tem o Zeca, o Gustavo Henrique com a base e o Thiago base. Maia também para a seleção olímpica. É um absurdo, o Santos perde, todos os jogadores são titulares do time, o Santos vai jogar tipo com meio time em reserva. Vai jogar com a base da base, tá ligado? É um absurdo isso, né? Não dá pra entender, né? Parece que a CBF faz isso de propósito, né? Não, eu acho que é complicado organizar, tipo, pra todos os jogos da seleção, ter que mudar os jogos brasileiros, mas eu acho que pelo menos alguns tinha que alterar, tipo, ser tipo uma data FIFA e não ter Campeonato Brasileiro. Eu acho que não precisa ser assim em todas as rodadas, que nem na Europa, só que eu acho que em algumas, pelo menos, poderia ser feito dessa maneira para que os times não fossem tão prejudicados. É porque é nítido que quem vai perder nessa história vai ser o Santos. Quem vai ser punido em campo pela falta de qualidade dos jogadores vai ser a equipe do Santos. Então, acho que é um péssimo problema aí. É, na época do Neymar também era assim. O Neymar jogava, tipo, poucos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele, maior parte do tempo, ficava com a seleção. Então isso já não é novidade aí no time. O Neymar foi artilheiro nesse ano, se não me engano, jogando pouco. Não foi? Quem? O Neymar. Ah, artilheiro do brasileiro? É. Acho que não, acho que ele só brigou ali. Ou foi da Libertadores? Não, ele foi artilheiro da Libertadores em 2012 e em 2011, que o Santos foi campeão, ele foi vice-artilheiro. O ano que o Santos teve artilheiro do Brasileirão foi o Borges, que era o Neymar e o Borges no ataque. Mas os dois fizeram quase o mesmo número de gols. Só que aí, o como que você quer torcer pra seleção brasileira se ela tira a metade do seu time, né? Tipo, é, então, eu preferia que o meu time não tivesse nenhum jogador na seleção e não desfalcasse. É diferente de antigamente, nas décadas anteriores aí, que a gente tinha praticamente um time representando a seleção, dois, três times aí. Mas hoje não tem como mais torcer pra seleção, ainda mais tirando os jogadores que dão um brilho ao nosso campeonato. É, até porque a seleção parece que perdeu um pouquinho da identidade. É, já não tem aquela já não coisa. Já não tem a torcida de um lado. E eu assisti na entrevista do Gilmar e do Dunga ontem, eu não sei se alguém mais no viu. Bem Amigos? No Bem Amigos. É, eu vi. Me dava ódio. Realmente. É ridículo. Não tem nem o que falar, né? Porque se a gente for parar pra pensar, as últimas coisas que a gente lembra da CBF, a gente só tem decepção. A gente não pensa em nenhum ponto positivo que a CBF faz e fez nos últimos, sei lá. Eu acho que a última época que a CBF fazia alguma coisa ainda foi em 2002. Depois disso... Porque 2006 tinha um estrela também. Um pouquinho ainda. 2006 tinha um... Não, 2002, Copa o Filipão... Copa das Confederações de 2005 deu um pouco de alegria, que o Brasil deu show aquele time lá. Quadrado mágico. É, aquele time lá. O Adriano jogou muito aquela Adriano, Copa Adriano, Ronaldinho, Ronaldo e Robinho, é isso? É, a Copa das Confederações tinha o Ronaldinho, o Kaká, o Adriano, tinha o Robinho também, o Cici na lateral direita. Não tinha nada. Você não ganhou Carlos. Nada. Não, esse time ganhou a Copa das Confederações. O que é a Copa O time da Copa era um pouquinho diferente. Não, é porque daí o time da Copa foi diferente, porque daí tinha entrou o Ronaldo fenômeno, e daí o Brasil deu aquele vexame que todo mundo esperava o título, né, daquela Copa. Pra mim era o título mais garantido da seleção, porque aquele time era muito bom e o time decepcionou daquela maneira. Acabou ficando com a Itália em 2006. Foi uma Copa, muito boa. Acho que foi uma das melhores. Apesar que a Copa aqui no Brasil em 2014 foi muito boa. Porque só teve jogão, né, velho? Por mais que tenha tido aquele 7-1 lá, enfim, os jogos que tiveram, e foi muita quantidade de gol. Acho que foi a Copa que mais teve gol na história. Meu, aquele jogo lá que teve Holanda contra a Espanha. Foi absurdo. Nossa, aquele jogo lá que teve aquele golaço do Van Persie. É que a Copa de 2006 também teve vários outros fatores, além dos jogos. Tinha aqueles jogadores da Itália que a gente nunca vai esquecer, aqueles históricos. Eu acho que a de 2006 foi mais emocionante. Zambrotta, Luca Toni, Cannavaro. A última Copa do Ronaldo, a última Copa do Ronaldinho. Vários fatores. O que foi Itália e Alemanha na semifinal, né? Sim, Oliver Kahn, a última Copa do Oliver Kahn, que ele no jogo de terceiro e quarto. Entre a Alemanha e Portugal, o Oliver Kahn jogou, porque o Lehmann era o titular na época da Alemanha, e o Oliver Kahn jogou o jogo de despedida. Então, teve vários fatores na Copa de 2006 que foram inesquecíveis. Mas enfim, nosso assunto nem é a Copa do Mundo, nosso assunto é Santos. Mas... É que a CBF roubou o Santos, né? Então, Mas só pra finalizar a questão do Santos, eu acho que o Alvinegro Praiano vai ter muitas dificuldades nesse brasileiro pela ausência dos jogadores. Mas, às vezes, também a gente fala, e o Santos arranja um moleque lá na rua, lá da Santos. A gente não pode esquecer da Vila Belmiro também, que o Santos, é lógico que os desfalques dificultam um pouco a atuação da equipe, mas na Vila Belmiro, independente de se tá com ou sem o Lucas Lima aí, o Santos sempre vem forte. E também tá chegando aí novos reforços, o problema é que a maioria deles só vai poder estrear em julho, ou seja... Nogueira, Yuri, Vecchio e Rodrigão. É, o Yuri eu acho que vai poder estrear um pouquinho antes, que é um ótimo volante, como o Caio Ribeiro disse, ele lembra o Renato, que é do Santos, inclusive, no começo da carreira. O Yuri é do Audax. Do Audax, chegou no Santos agora. Só que os outros reforços provavelmente só em julho, que daí já vai ser a 13ª rodada do Brasileiro, então já vai ter ido muito ponto aí. Então acho que o Santos, e por isso que o Santos vai perder os jogadores, o Santos vai tentar antecipar a estreia desses reforços. Mas eu também não acho, muita gente tá falando que o Santos vai disputar Z4, eu não acho isso também. Não, eu acho que o Santos vai fazer um campeonato de Santos. Hoje eu estava conversando no meio da tabela. A temporada tinha acabado pro Santos. Não, hoje eu tava conversando, hoje eu fiquei sabendo que o Capita falou que o Santos vai brigar para não cair. Não, ele colocou. Achei um absurdo. O Santos, eu acho que o Internacional tem muito mais chance de cair do que o Santos. Eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de cair. Cruzeiro Internacional, pra mim, tá pior que o Santos. Eu falei, o Santos não caiu em 2008, que o time do Santos era pife em 2008, eu lembro. Não, mas é muito difícil o Santos cair. Mariano Trípode, nosso volante chamava Bida, ele era um dos melhores jogadores do nosso time. Bida. Kleber Pereira no ataque em 2008, ele... Não, ele era um bruxo. Era a época ele do Madson. Não, em 2008 ele tava fedendo gol, ele só errava gol, era impressionante o Kleber Mas Pereira. Ele errava 10 e fazia uns 3. Qual que é o nome do primeiro aí que você falou? O Bida, Mariano Trípode, o Mariano Trípode era maior... de animal. Era a maior promessa do Boca Juniors da base e chegou no Santos e não fez nada. Mariano... O Fred falou dessa questão da Vila Belmiro. Vou fazer uma pergunta aqui que tem muito a ver com o programa, mas eu tenho que fazer pro Fred. Você acha que quando o Santos joga, tem que escalar jogador no Cartola do Santos? Como é que é? Não entendi. Quando o Santos joga na Vila, tem que escalar jogador? Ah, é uma dica que eu posso dar aí. Quando o Santos joga na Vila, jogador do Santos tem que ter pelo menos um no time. Tive que colocar um jogador do Santos no meu time. Eu coloquei. O Gabriel vai jogar, né? Vai. E agora eu coloquei o Gabigol. Agora Gabigol vou emendar... Gabriel Jesus, meu ataque. Lógico. Agora eu vou emendar uma pergunta aqui do Lully. Você disse que seria uma boa colocar um jogador do Santos se atuasse na Vila Belmiro. Agora um jogador de qual posição ali, da zaga? Ataque. Sempre tem gol na Vila. E tem que aproveitar que o Gabigol vai jogar, né? Porque daqui a pouco ele não joga, então... Eu queria aproveitar o Ricardo Oliveira também, se é que ele vai jogar no domingo, porque ele tá se recuperando. Depois aí da lesão. Depois vai ser só Joel. E quem tem feito mais... Joel. E quem tem feito mais a diferença, Ricardo Oliveira ou Gabigol? Gabigol. Sem dúvidas. Apesar que... O Ricardo Oliveira, ele tem feito menos gols na temporada, só que ele participa muito dos gols. Ele já deu várias assistências na temporada. E o gol que então... ele precisava fazer, ele fez, né? Ele faz gols pontuais, então... né? E ele não tá tão artilheiro igual ele tava na última temporada, só que na última temporada ele também não participava tanto dos gols, assim, tipo, em termos de assistência. Ele só empurrava pra dentro. Esse ano ele tá participando, fazendo gols e dando assistência. Uma coisa que eu achei engraçada na produção é o Thiago Maia... descartou a possibilidade de jogar na Europa agora, mas ele sonha em vestir a camisa do PSG. Ele é da nova geração aí, né, e o PSG também é da nova geração, o time que, na minha opinião, pelo menos surgiu faz, sei lá, 5 anos aí. É a famosa geração modinha essa, desculpa. Então, geração modinha. Surgiu com o Ibrahimovic, né. O meu pai é mais velho que o PSG. Então, o PSG meu pai também. É de PSG agora. É de 70. E o Thiago Maia tem 18 anos, ele também é de agora, então esses times modinhos esse povo que usa a camisa do Chelsea. Daqui a pouco eles daqui a pouco vão começar a querer ir pro City também, isso daí é normal. Eu acho que assim, o jogador brasileiro... A gente não vê mais gente falando, o meu sonho é jogar no Milan. No Liverpool. Não, e outra coisa, tem que ir Liverpool pro Milan, tem que falar assim, eu quero jogar no meu time, quero jogar no Santos, quero jogar no Palmeiras, no São Paulo. O Ronaldo Mendes falando na final do Globo Esporte depois da primeira partida, o Ivan Moré perguntou pro jogador do Audax que tava lá, qual time você sonha jogar? Ele falou o Barcelona, daí ele perguntou pro Ronaldo Mendes e falou qual time você sonha jogar? Ele falou o Santos, é claro. E daí a torcida já, nossa, esse cara é foda, não sei o que lá, já começaram a curtir o cara já. Mas eu acho que falta isso. Não tem identificação nenhuma no futebol brasileiro. O pessoal que joga, olha pra Europa, porque assim, eles tem um túnel, eles pensam no fim do túnel, não pensam no caminho, entendeu? Já coloca, já almejam o que vai ser lá no final e não pensam na trajetória que eles têm que fazer aqui. Eu acho que o maior exemplo disso é o Gabriel Jesus. A gente nunca vê ele falando que ele quer jogar na Europa. Ele sempre fala assim, meu sonho sempre foi jogar aqui no Palmeiras e eu vou fazer meu trabalho. Então, mas que bom que o Giovanni tocou nesse assunto do Thiago Maia, então, porque nessa entrevista ele inclusive fala que ele ainda não tá pronto pra Europa, ele não se sente pronto. E ele falou que, além disso, ele ainda quer ficar mais um bom tempo no Santos. Ele falou que quer sair do Santos com o muro, porque o muro do CT Pelé tem vários jogadores históricos do Santos. Ele falou que quer sair de lá quando ele tiver com a pintura dele no muro e tal. E daí eu acho que achei legal ele ter mencionado isso. E é uma coisa que também atrai a torcida, né? É lógico, e a torcida já tem um carinho pelo jogador, porque o Thiago Maia, ele é muito bom jogador. Ele é um volante que chegou aí com personalidade, subiu pro profissional ano passado, moleque novo e jogando muita bola. Eu acho que pela primeira vez o Santos rendeu tanto tempo assim de programa, a gente até excedeu. Só para contextualizar alguns jogos de hoje, o Ceará joga contra o Joinville pela Série B às 7h15 da noite. O Bragantino joga contra o Luverdense na Série B também, 7h15 da noite. O Nacional joga contra o Vila Nova, Série B, 9h30 da noite. E hoje também tem o jogo da Libertadores, né? Independiente del Valle vai jogar contra o Pumas pela Libertadores às 9h45 da noite. Eu acho que... esses jogos da Série B, a gente amanhã fala os resultados. Só passando rápido pelo jogo da Libertadores. Eu acho que esse jogo vai ser 1-0 Pumas. E o Pumas... O jogo vai ser onde? Independiente del Valle. Vai ser em Pumas. Independiente del Valle Stadium. Não, o Pumas é visitante nessa primeira partida. Então, eu acho que o Independiente del Valle primeira partida? Vai ganhar. Não teve? Não, semana passada não teve esse jogo. Esse jogo que vai ter hoje é o primeiro confronto, é o jogo de ida. Eu acho que o Pumas ganha, viu, galera? Eu tô fora de casa. Eu tô acreditando assim, no Pumas, não sei porquê. É um time que... 2-1, Pumas. Eu acho que o Pumas vai passar. É igual o Tigres ano passado. Ninguém falava nada e chegou na final. Mas eu acho que o time do Tigre ano passado era mais qualificado, certeza, que óbvio. Esse Pumas, Rafael Sobbs. Eu nunca tinha ouvido falar do Pumas. O Tigre, naquele intervalo que teve da Libertadores ano passado, ele contratou vários jogadores da Europa, inclusive jogador que... Francês, como que chama o francês? Que foi vice-artilheiro do Campeonato Francês, o artilheiro é jogador de qualidade. Tinha. É esse mesmo. Diná. Mas agora, vamos pular de esporte, já falou muito de futebol. Vamos falar sobre NBA. Nossos repórteres especiais aqui, Fred Nunes e Giovanni Antonelli. O que vocês têm a falar sobre... E o Felipe Kobayashi, desculpa. É, hoje é participação histórica, três pessoas falando de NBA. Três pessoas falando de NBA. Eu acredito nisso, é meu sonho. O que vocês têm a falar? O que aconteceu nessa liga americana aí do basquete? Então, ontem aconteceu uma surpresa, pelo menos pra mim. Não sei se pra essa bancada. O Golden State perdeu o jogo. O Golden State perdeu de 108 a 103. Mas foi em Oklahoma, né? Não, foi em Oakland, o estádio do Warriors. Foi no estádio do Oklahoma. Golden State. Eu não sei porque eu falei Oklahoma. Mas a equipe adversária vinha dificultando ali no final de jogo, né? Tava 106 a 102, se eu não me engano. Eu acho que, pra mim, o Warriors finais. Perdeu pra ele mesmo. Porque, pra mim, eles foram com muita soberba pra esse jogo. Começaram a chutar de três que nem louco. A maioria não entrou. Disso, 36% só das bolas do Warriors entraram ontem. Além disso, o Golden State não soube correr na frente do placar, não soube administrar, porque diversos momentos do jogo o Golden State abria 10 pontos, 11, e daí deixava o Oklahoma encostado. Aí abria, quando o Oklahoma tava quase empatando, ele abria de novo a mesma vantagem e deixava o Oklahoma encostar, e quando o Oklahoma passou à frente, não voltou atrás mais no placar e deslanchou. Do segundo tempo pro... O terceiro quarto foi decisivo na partida, que foi quando o Westbrook entrou no jogo. Nossa, fez o Westbrook destruiu. E tava 60-47 pro Golden State no intervalo. Sim. E o Westbrook tinha 3 pontos. Aí ele no terceiro 19, quarto ele acho, fez 19 e terminou a partida com 27. Então o Westbrook foi um jogador sensacional e fundamental ontem. É, o Durant também. Ele foi o MVP do jogo. O Durant começou abaixo. O melhor do jogo foi o Russell Westbrook. O Durant também começou a partida abaixo e depois do intervalo voltou mais ligado. Também conseguiu fazer vários pontos e assistências pro Oklahoma. E foi surpreendente mesmo, como você disse, porque o Golden State jogando em casa é muito forte, muito forte. E foi disparado o melhor time da NBA. Eu não esperava já, logo de cara, uma quebra de mando de jogo. Eu achava que se o Oklahoma fosse ganhar um jogo no estádio do Warriors, ia ser, sei lá, no jogo 2... Não logo de cara, mas o Oklahoma agora, vamos ver se consegue correr na frente do placar e ganhar as duas partidas que tem em casa. É, pra mim foi... O Warriors, não, ele tinha com o jogo na mão, tava sempre com o jogo na mão. Eu também acho. Tanto é que não é... Em final, você abre 13 pontos, não tem como se deixar escapar. Pra mim foi uma soberba danada ali. Teve uma hora que o Warriors permitiu 5 rebotes ofensivos pra equipe de Oklahoma. O Adams tá jogando muito nos playoffs. O Adams pegou muito o... Como que é o nome dele? De quem? Que começa com W, esqueci o nome dele. Não é Wade? Esqueci o nome dele. O Waiters. Acho que é. O cara pegou um monte de rebote também do Oklahoma. O Golden State não jogou bem pra mim. E o que eu falei? O Oklahoma teve melhor aproveitamento nos de fora da área, de média distância. E eu também destaque para a partida negativa do Bogut também, que não jogou quase nada. Ontem, no duelo dos pivôs, o Adams engoliu o Bogut. Com certeza. E tem que fazer o destaque também pro OKC, que ganhou nas últimas 3 partidas fora de casa, ganhou simplesmente 2 do San Antonio Spurs, que foi o melhor mandante da NBA na temporada regular. Eu só tinha perdido 2, né? Só tinha perdido uma, durante a temporada regular. Perdeu 2 pro Oklahoma e agora ganhou do Golden State 3 partidas seguidas fora de casa, que só ganhou dos dois melhores da NBA, só o OKC. Ah, e Felipe, você tem algum comentário adicional sobre o jogo? Eu só acho que o Kevin Durant ontem, naquela última bola dele, que ele fez aquela de 2 pontos e abriu 4... Acho que ficou... Ele matou, né? Ali foi sensacional. Tava 106 a 102, depois foi pra 108. Ele fez último arremesso, ficou 108 a 102. E acabou o jogo, né? É, como sempre, o Westbrook e o Kevin Durant chamando a responsabilidade sempre sendo testinho. Na minha opinião, acho que é a melhor dupla da NBA. Eu também acho. É melhor que o Splash Brothers do Golden State. Com certeza. É, o Curry e o Klay Thompson não jogaram mal ontem. Não, eles fizeram boa partida. Mas só eu acho que o... Faltou aquele negócio lá. Faltou sangue, decisivos. Não sei. É, o Golden State não procurava o garrafão. Sempre era arremesso atrás de arremesso. Pra mim isso foi decisivo pra partida também. E hoje a gente tem o primeiro confronto entre a final de Conferência Leste, transmitida pela ESPN. Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors, primeiro jogo em Cleveland. É, Quicken Loans Arena, o estádio do Cleveland Cavaliers. Eu acho que o Cleveland entra muito favorito nessa série. Com o Cleveland, certeza. Nas duas primeiras rodadas do playoffs, varreu os dois adversários por 4-0. Tem um time muito superior, né, a equipe do Cleveland. É, mas o Toronto, pelo que o pouco que eu acompanho de NBA, o Toronto ele tem surpreendido, né? Então, ninguém acreditava, né, que eles iam chegar nos playoffs. Em tese, eu acho que o Toronto tem surpreendido, porque o Toronto nunca tinha chegado em uma final. Porém, o Toronto se classificou em segundo na temporada regular, o Cleveland se classificou em primeiro. E daí o Toronto já enfrentou logo de cara o Indiana Pacers e teve a maior dificuldade. O Pacers foi muito ruim. O Pacers nem tem um time tão bom e precisou de 7 partidas para passar. Na rodada seguinte pegou o Miami Heat e precisou de mais 7, ou seja, várias prorrogações também. Várias prorrogações, ou seja, só nos playoffs o Toronto já jogou 14 partidas e o Cleveland jogou só 8. Né? Ou seja, o time do Cleveland, além de ser melhor, além de ter LeBron James, Kevin Love, Kyrie Irving, o restante do time metendo muita bola de 3, uma atrás da outra, melhor média da NBA, além de todos esses fatores, ainda tem um time totalmente descansado, o Cleveland. Eu acho que se o Toronto quiser dar trabalho pro Cleveland, o DeRozan tem que começar a jogar mais bola. O DeRozan, o Lowry melhorou muito nessa série contra o Heat, tava jogando mal também contra o Indiana Pacers, o Kyle Lowry. E o DeRozan precisa melhorar também, e o Lowry melhorou contra o Heat, precisa manter agora contra o Cleveland pro Toronto ter alguma chance, porque se os dois não jogarem em alto nível, os dois juntos, não adianta um jogar e um jogar mal, um jogar bem e um mal, porque senão não vai ser suficiente pra passar pelo Cleveland. E acho que o Toronto tem que chegar no primeiro jogo pra ganhar também, igual o OKC fez. Só que tá sendo muito difícil ganhar lá na Quicken Loans Arena, que eles chamam lá, que eles falam que é a The Land. E lá o Cleveland tem sido muito forte, faz tempo que não perde lá. Ah, mas então o Cleveland também pegou o Hawks e o Pistons, né? Conferência Leste é muito mais fácil do que a Oeste. Isso daí já é de conhecimento geral há vários anos, que a Oeste tem sido muito, muito melhor, muito mais jogadores qualificados. É, até eu acho que a final do Oeste é praticamente a final do NBA. Eu acho que o time do Cleveland é muito melhor do que o time do Oklahoma, por exemplo. Eu acho, na minha opinião, pelo menos. O Oklahoma é um time que nunca... pelo menos o Russell Westbrook e o Kevin Durant nunca foram campeões e tal. Sim, sim. O LeBron já tem mais experiência em termos de playoffs. Sei lá. E é o LeBron também. O confronto que todo mundo quer ver é Stephen Curry contra LeBron James. Então eu acho que a final da NBA sendo Cavs e Warriors é mais interessante. Parece que eles estão com um gás diferente, eu não sei. É, a união do tipo... Eles estão vendo muitos jogadores do Cleveland destacar a união do grupo, falando que... Nunca tinha visto um grupo tão unido, um conjunto de jogadores que é tão amigo e tal. E isso a gente sabe que ajuda muito um time, então o entrosamento do Cleveland tá interessante. Eu acho que pode ser um fator pra final aí, se passar. E pra vocês, a final, de novo, vai ser Golden State contra Cleveland? Eu não esperava essa derrota do Golden State ontem, mas eu acho que eu mantenho a minha opinião que vai ser essa, sim. É, eu acredito num 4-2 pro Golden State. É muito difícil falar assim, vamos esperar o próximo jogo, mas com certeza o Golden State vai ter que ganhar, porque se perder seria uma catástrofe aí pra temporada brilhante. E acho que o Cleveland consegue ganhar, acho que 4-1 tá de bom tamanho contra o Raptors. E provavelmente uma final entre Golden State contra Curry e LeBron James e Irving contra o Klay Thompson. Aí você pode colocar 7 jogos de muita emoção. É, eu acho que essa final de Conferência Oeste, eu acho que vai chegar até o jogo 7, só que aí o Golden State consegue ganhar. É, isso que eu ia falar aqui, eu falei que eu acho que vai ser Golden State Cleveland, mas eu não dei o palpite do placar. Eu acho que o Golden State contra o OKC vai também chegar no jogo 7, mas eu acho que vai ser 4-3 pro Golden State. E o Cleveland também acho que passa 4-1, como o Giovanni falou. É. Mas se o Golden State perder o próximo jogo... Aí eu começo a acreditar mais no OKC. É, eu também. É, com dois mandos quebrados, eu acho mais capaz. Mas eu acho difícil o OKC ganhar duas seguidas na Oracle Arena. Eu acho que se ganhar também, o Steve Kerr vão matar ele. Eu acho que esse foi um susto que teve pra eles acordarem e jogarem o que eles sabem realmente. É, eu também acho. É, chegamos ao fim aqui de mais um NBA com o ouvinte, né? E a gente vai ter muito mais tempo pra falar nos próximos jogos e muita emoção ainda pra gente discutir aqui. É, até que a NBA rendeu hoje, né? É, tá chegando na etapa final, né? Até as pessoas que normalmente não comentam deram alguns pitacos. Mas o nosso tempo chegou ao fim, então a gente vai ter que finalizar o programa. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Valeu, Flavião. Até mais. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Muito legal as guitarras hoje. E até a próxima. Boa noite, Pedro Bassi. Boa noite, Luciano. Boa noite, querida bancada. Boa noite, querido ouvinte. E obrigado, Flavião. Até a próxima. Boa noite, Frederico Nunes. Boa noite, Luciano. Boa noite aos amigos da bancada. Valeu, Flavião. Valeu, ouvinte. Até a próxima. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Um agradecimento especial ao nosso sonoplasta, Fábio Rangel. E estamos ficando por aqui. Até mais. Rádio Mackenzie.